Portal do Arrocha. Música linda, música linda. Vai chorar não, vai chorar não, parceiro, vai chorar não. Abriu minha visão no jeito com amor, tocando o pé no chão, alcança as estrelas. Tem poder de mover as montanhas. Quando quer acontecer, derruba as barreiras. Para o amor não existem fronteiras. Tem a presa quando quer, não tem hora de chegar, não vai embora. Vá! Manda o uísque aí, menino, porque essa é pra rascar o peito, viu? Simbora! Chamou minha atenção uma força do amor, que é livre pra voar, durar para sempre. Navegar outros mares. Dá um tempo sem se ver, mas não se separa. A saudade vem, quando vem não tem volta. Mesmo quando quis morrer de ciúme de você, você me fez falta. Canta comigo, vem! Sei, não é questão de aceitar. Se não sou mais uma a negar, a gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá asas, mas volta pra casa. Essa é pra você que pediu aí, viu? Abriu minha visão no jeito com amor, tocando o pé no chão, alcança as estrelas. Tem poder de mover as montanhas. Quando acontecer, derruba as barreiras. Para o amor não existem fronteiras. Tem a presa quando quer, não tem hora de chegar, não vai embora. Questão de aceitar. Se não há nada que eu possa fazer, a gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá asas, mas volta pra casa.